Panorama Agrícola para 6 de novembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje, terça-feira, 6 de novembro, no ar o Panorama Agrícola, em noite em que a lua começa a minguar. O ditado de hoje é: um elogio, quando sincero, vale mais do que prata. Você confere no Panorama Agrícola desta terça-feira: aqua, negócios, mecanização e controle sanitário de moluscos. E no Professor da Terra, Evaldo Roberto, de Bom Retiro, dá orientações sobre o uso de agrotóxico. Uma dica que pode mudar o seu dia. Aprenda a fazer compostagem do lixo orgânico da sua cozinha e ajude o meio ambiente. Plante também uma árvore. Reduza o uso de embalagens. Não desperdice água. Dicas ambientais para você. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. A EPAGRE enviou 3 profissionais para a Europa para estudar tecnologias de equipamentos e máquinas na produção de moluscos, mexilhões, no mar, no pós-colheita e na parte de depuração. Estiveram na Europa o engenheiro agrônomo André Novaes, o médico veterinário Robson Ventura de Souza e também Henri Petkov, do Escritório Municipal da EPAGRE em Florianópolis. Nós conversamos com André Novaes sobre os objetivos da viagem à Europa. Na realidade, essa viagem ela faz parte de um projeto de pesquisa financiado pela FAPESC, que o título é Desenvolvimento de uma Plataforma Mecanizada para Cultivo de Mexilhões em Fazendas Marinhas de Santa Catarina. Então, quando se pensou nessa viagem, a ideia era ir para esses 2, acabamos indo em 3 países da Europa, para poder visualizar as tecnologias existentes em termos de equipamentos, de máquinas, que envolvessem a parte de produção de moluscos, de mexilhões no mar, pós-colheita e também a parte de depuração, que passou a ser uma exigência legal a partir do ano de 2012 aqui no Brasil. Então, o objetivo inicial era esse, de poder visualizar as tecnologias utilizadas nesses países que eles têm um porte de... Assim, a produção também é baseada no modelo familiar, assim, são pequenos produtores, embora na Espanha, por exemplo, a produção seja bem alta, bem superior à nossa. Enquanto a gente produz aqui em torno de 15 mil toneladas de mexilhões por ano, eles produzem lá 250 mil toneladas por ano. Mas quem gera essa produção são pequenos maricultores. E na Inglaterra da mesma maneira, né? São fazendas marinhas de pequeno porte. Além de Espanha e Inglaterra, visitaram qual outro país? Foi possível visitar uma fazenda de produção de mexilhões mecanizada no país de Gales, que faz parte do Reino Unido, mas é outro país, né? Não é a Inglaterra. Lá a gente teve a oportunidade de conhecer 2 formas de cultivar mexilhões, assim, o sistema contínuo de cultivo de mexilhões. A gente já conhecia a iniciativa da Nova Zelândia, do Chile, e pôde ver lá no país de Gales como eles estão fazendo esse cultivo contínuo. E outra tecnologia de produção de mexilhões é o Smart Farm, que é mais recente assim, e é utilizado na Alemanha, na Dinamarca, na produção de mexilhões. O que seria o Smart Farm? O Smart Farm é um sistema de produção que ele utiliza flutuadores diferentes e são redes presas a uma linha. Aqui nós usamos, a maior parte dos cultivos de Santa Catarina são em long lines, que são linhas que ficam flutuando na superfície do mar presas por boias. O Smart Farm não se utilizam essas boias e essa linha. Existe um tubo flutuante e nesse tubo é fixada uma rede que coleta sementes de mexilhões do ambiente natural e esses mexilhões crescem nessa rede. E todo o processo de colheita desses mexilhões é mecanizado. Então, é um sistema que, no todo, ele não pode ser adotado aqui em Santa Catarina, em função das profundidades das nossas baías, o custo desse sistema também. Agora, a ideia de poder utilizar pipes pode ser testada aqui, os tubos, né, para flutuação das estruturas de cultivo. Então, a gente pegou assim, os princípios de solução, as ideias de mecanização que são utilizadas nesses dois sistemas, no contínuo e no Smart Farm. Isso permite que a gente possa adaptar aqui, criar protótipos nossos, modelos nossos, mas com base de alguma iniciativa que já funcione lá fora. Além de André Novaes e a tecnologia de equipamentos e máquinas na produção de moluscos, a viagem serviu para o médico veterinário Robson Ventura de Souza analisar o processo de depuração dos moluscos, como ele é feito na Europa. Nessa missão eu fui mais vendo a questão dos controles sanitários e depuração e essas tecnologias que também vão ter que ser aplicadas e que atualmente elas fazem parte do escopo da nossa legislação aqui. E certamente a gente pode aprender muito nessa viagem porque na Europa se faz isso há bastante tempo. Então eles têm um grande conhecimento disso, a gente teve a oportunidade de visualizar não só as fazendas marinhas mecanizadas, mas também a gente visualizou essa questão do processamento, da questão da depuração em unidades bastante pequenas na Inglaterra. A gente pode acompanhar, a gente acompanhou um procedimento de inspeção de uma dessas unidades. Na Espanha, a gente teve a oportunidade de conhecer dois centros grandes de depuração, utilizando bastante mecanização em uma escala bem maior. E tivemos também a oportunidade de conversar com um dos grandes especialistas no mundo que trabalha com depuração. A gente teve a oportunidade de fazer uma reunião com ele, onde a gente teve uma discussão bastante proveitosa, pensando no futuro da instalação desse tipo de empreendimento aqui no Brasil. Estamos no caminho certo em muitos pontos, em outros pontos a gente precisa rever muitas coisas. No geral, a viagem foi muito produtiva desse ponto, da questão dos controles sanitários também para o cultivo de moluscos aqui no Brasil. A depuração é um controle sanitário visando um molusco de qualidade? Exatamente, ele é um procedimento que ele é adotado na Europa há muitos anos, que ele tem por objetivo, em algumas situações onde você não tem uma qualidade ótima das ostras e dos mexilhões que são produzidos, eles adotam algumas metodologias para reduzir essa carga de patógenos, de micro-organismos que possam causar doenças. E no Brasil, a partir de maio desse ano, a gente teve uma nova legislação, passa a exigir esse procedimento ou outros procedimentos. Apesar disso não ser um procedimento que ele ainda está popularizado, bastante implantado aqui no Brasil, lá eles têm isso há bastante tempo. Então eles conhecem tanto as vantagens e as possibilidades quanto as limitações desse sistema. Este Robson Ventura de Souza. André Novaes também fala sobre o cultivo de moluscos em série, o porquê e as necessidades para aumentar a produtividade. E a ideia é também pensar no ciclo de produção como um todo. Não adianta desenvolver um equipamento específico para uma função e todas as demais estarem sem mecanização, porque dessa maneira eu acabo apenas transferindo o gargalo de lugar. A proposta agora é poder construir uma plataforma e as máquinas que permitam, assim, a parte de cultivo no mar ser realizada toda em série, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho, baixar, reduzir os custos de produção e aumentar a produtividade. Você ouviu então a entrevista com André Novaes, engenheiro agrônomo do SEDAP, e com Robson Ventura de Souza, médico veterinário de SEDAP, que estiveram na Europa conhecendo projetos de tecnologias em equipamentos e máquinas na produção de moluscos e também conhecendo processos de depuração. Fique agora com o Professor da Terra. Algumas recomendações importantes sobre agrotóxicos. Amigo agricultor, nunca compre produto só porque é mais barato. Existem agrotóxicos específicos para cada cultura, para cada momento e para cada praga. Não compre produtos contrabandeados, eles são geralmente muito piores para a saúde, a lavoura e o meio ambiente. Nossos médicos vão ter dificuldade para tratar a intoxicação que eles causarão. Peça também explicações sobre a melhor maneira de manipular os agrotóxicos e sobre os equipamentos de proteção individuais, os chamados EPIs, que você deverá utilizar. Lembre-se que estes equipamentos são muito importantes para evitar a contaminação durante a preparação da cauda e a aplicação dos produtos. Aproveite a visita do técnico para tirar todas as dúvidas que encontrar no rótulo e bula dos produtos. Não deixe para trás nenhuma dúvida. Os agrotóxicos são classificados pela Anvisa, órgão de controle do Ministério da Saúde, em 4 classes de perigo para a saúde humana. Cada classe é representada por uma cor no rótulo e na bula do produto. Classe 1, extremamente tóxico, cor vermelha. Classe 2, altamente tóxico, cor amarela. Classe 3, medianamente tóxico, cor azul. Classe 4, pouco tóxico, cor verde. Se decidir pela agricultura convencional, com a utilização de agrotóxicos, diga ao seu técnico a sua intenção em utilizar produtos menos tóxicos, produtos da classe 4 e classe 3. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.